porra é essa? Ô, o que é aí? Não, ô, caralho! Tá movendo lá de fora! Que é isso? Não vem tirar um daqui, Salvador, não! São esses caras aqui, meu irmão! Olha as coisas aí, meu irmão! Ô, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, thank you.